Capítulo 12º de A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 12. A Viagem. Mal recomeçara Luiz Alves a leitura dos autos, entrou no gabinete o criado, apresentando-lhe um bilhete de visita. Que entre, disse o advogado, lendo o nome do sobrinho da baronesa. E logo se ouviu no corredor o passo medido e lento do mancebo, que daí a nada assomava a porta do gabinete, fazendo uma cortesia, sisuda, mas graciosa. Venho incomodá-lo, doutor? Perguntou Jorge. Pelo amor de Deus, exclamou o advogado, erguendo-se e indo buscá-lo à porta. Não me incomodaria em caso nenhum. Agora, sobretudo, que a leitura de uns papéis me fatigou sobremaneira, a maior fortuna que eu poderia desejar é a presença de um homem de espírito. Jorge agradeceu este cumprimento, um pouco enfático, e retribuiu-o com outra lisonjaria muito mais extensa e de maior alcance. Quer dizer que ele vinha pedir alguma coisa. Efetivamente, passados os minutos de introito, desfiadas as generalidades, Jorge impertigou-se mais do que até ali estivera e desfechou essa pergunta abrupta. Sabe que venho pedir-lhe uma coisa grave. Luiz Alves inclinou-se. Grave e simples ao mesmo tempo, continuou o sobrinho da baronesa. Mas antes disso, precisava saber se é tão amigo da nossa família como ela o é do senhor. Oh, de certo! O senhor é o menos assíduo, talvez, das pessoas que lá vão, apesar de vizinho. Só agora o vejo ali mais a miúdo. Entretanto, é como flor que se trai pelo aroma. Minha tia tem, a seu respeito, a melhor opinião do mundo. Acha-lhe uma gravidade, e eu também a sinto, e nem compreendo que um homem possa ser outra coisa. Os tais espíritos fúteis são insuportáveis, concluiu Luiz Alves, ansioso por chegar ao objeto da visita. O objeto era a viagem da baronesa. Um comendador, amigo do finado barão e fazendeiro em Cantagalo, tinha promessa da viúva, havia 2 anos, de ir lá passar algum tempo. A baronesa esquivara-se sempre a cumprir a palavra dada. Agora, porém, tal fora a insistência que se resolvera ir. Ora, o que Jorge vinha propor era, expressões dele, uma conjuração de amigos para dissuadir a tia daquele projeto. Afiançava ao advogado que, ainda que descoberta a conjuração, teria ele a vida sã e salva. Luiz Alves supôs, a princípio, que aquilo era um simples pretexto, mas tendo observado que a bela Guiomar não era indiferente ao rapaz, compreendeu que este tinha, na conjuração proposta, um interesse inteiramente pessoal. Enfim, Jorge chegou a confessar que, se a tia insistisse em sair da corte, ele não tinha remédio senão acompanhá-la. O acordo não foi difícil. Ficou assentado que fariam todos os esforços para dissuadir a baronesa. Jorge quis sair logo. Reteve o Luiz Alves algum tempo mais, com expressões de louvor habilmente tecidas e mais habilmente encastoadas na conversação. E também, deixando-se ir a feição do espírito dele, aceitando-lhe as ideias e os preconceitos, e aplaudindo-os discretamente, sério quando eles o eram ou pareciam ser, chocarreiro quando vinham com ar de graça. Respondendo, enfim, a todos os gestos e meneios do outro, como faz o espelho, por ofício e obrigação, toda a arte, em suma, de tratar os homens, de os atrair e de os namorar, que ele aprendera cedo e que lhe devia aproveitar mais tarde, na vida pública. De noite foi Luiz Alves à casa da baronesa, onde poucas pessoas havia, todas de intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona do costume, tinha ao pé de si uma senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva. E defronte, as suíças, brancas e aposentadas, de um ex-funcionário público. Num sofá, viam-se Mrs. Oswald e Jorge a conversarem em voz, ora muito baixa, ora um pouco mais elevada. Adiante, dois moços contavam a duas senhoras o enredo da última peça do ginásio. Mais longe, uma moça da vizinhança gabava a outra a tesoura de Madame Bragaldi, que pedia meças, dizia ela, ao pincel do cenógrafo, seu marido. Enfim, junto a uma das janelas, via-se uma mocinha, viva e bonita, a dizer mil ninharias graciosas a outra pessoa, que era nada menos que a nossa conhecida Guiomar. A conversa assim dividida tornava-se às vezes geral, para recair logo no particularismo anterior. Os grupos modificavam-se também de quando em quando, do mesmo modo que o assunto, e assim se iam matando agradavelmente as horas, que não resistiam, coitadas, nem apressavam o passo, um minuto sequer. Luiz Alves agregara-se ao grupo da baronesa, ao qual não tardou juntar-se Jorge. O advogado teve a discrição de esperar que o assunto viesse de si, se viesse, ou de o introduzir na conversa, quando lhe parecesse de feição. Mas Jorge, que estava impaciente, arrastou o assunto ao debate. Luiz Alves mostrou-se fiel à palavra dada. Declarou amavelmente que se opunha à viagem, como vizinho e amigo, que reclamaria, em último caso, o auxílio de força pública, que era um erro e um crime deixar aquela casa viúva da benevolência e da graça, e do gosto e de todas as mais qualidades excelentes que ali iam achar os felizes que a frequentavam. Que, enfim, o mal era tamanho, que não deixaria de ser pecado, posto não viesse apontado nos catecismos, e como pecado, seria de força punido, com amargas penas, no outro século, pelo que, e o mais dos altos, era sua decisão que a baronesa devia ficar. Todas estas razões foram ditas, como deviam de ser, de um modo galante e folgazão, a que a baronesa respondia igualmente, e que não daria nada mais de si se Luiz Alves, mudando de estilo, não fosse pôr o assunto em diferente terreno. Digamos a verdade, senhora baronesa. A viagem há de ser imensamente incômoda, se for só isso. Suas forças não são de certo iguais às de seus primeiros anos. Sua saúde é melindrosa e não poderá sofrer tanta fadiga. Confesso que falo em nome de certo interesse pessoal, de amigo e de vizinho. Mas a principal razão não é essa. Se houvesse um motivo urgente, bem. Mas tratando-se apenas de uma promessa feita há tanto tempo, seria crueldade da minha parte não insistir que ficasse. A baronesa defendia-se. E Luiz Alves não tardou em reconhecer, de si para si, que ela não se defendia com o vigor de uma resolução original e própria. A conversa, entretanto, tornara-se mais geral. De todos os lados partiam votos de oposição. Guiomar havia já alguns minutos que não atendia a interlocutora. Tinha o ouvido afiado e assestado sobre o grupo da madrinha. Ninguém a observava, mas é privilégio do romancista e do leitor ver no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem ou não podem ver. No rosto de Guiomar podemos nós ler não só o tédio que lhe causava aquela opinião unânime contra o projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Estamos de acordo, creio eu? Perguntou Luiz Alves, olhando alternadamente para a baronesa e as outras pessoas. Não é possível, doutor, respondia a boa senhora. De certo que não é possível, interveio Guiomar do lugar onde estava. A viagem não oferece risco, nem minha madrinha está inválida. Demais, é uma promessa feita, não se pode deixar de cumprir. Esta opinião, dita em tom seco e firme, ainda que a voz nada perdesse do seu natural aveludado, equivaleu a um pouco de água fria lançada na fervura triunfante dos ânimos. Guiomar tem razão, disse a baronesa. Já agora é preciso ir. São apenas 3 ou 4 meses. Luiz Alves olhou longamente para Guiomar, como a procurar ver-lhe no rosto todas as antecedências da resolução da baronesa. A oposição afrouxara. Jorge chamou em vão o advogado em seu auxílio. A resolução da tia, se alguma vez fora abalada, tornara-se outra vez firme. Guiomar, entretanto, erguera-se e chegara ao grupo da madrinha. Jorge fitou-a com uma expressão de vaidade e cobiça. Luiz Alves, que se achava de pé, recuou um pouco para deixá-la passar. Os olhos com que a contemplou não eram de cobiça nem de vaidade. A leitora, que ainda lembrará da confissão por ele mesmo feita a Estevão, suporá talvez que eram de amor. Talvez, quem sabe. Amor um pouco sossegado, não louco e cego como o de Estevão, não pueril e lascivo como o de Jorge. Um meio termo entre um e outro, como podia vê-lo no coração de um ambicioso. O doutor Luiz Alves defende causas más, disse Guiomar sorrindo para ele. Não se trata de uma coisa impossível. Quanto a mim, Cantagalo só tem um inconveniente. Será menos divertido que a corte, mas o tempo passa depressa. Nesse caso, disse Jorge, suspirando, eu também dispenso teatros e bailes. Sacrifico-me à família. Queres ir conosco? Perguntou a baronesa alegremente. Que dúvida! Guiomar mordeu o lábio inferior, com uma expressão de despeito que pôde conter e abafar sem que ninguém a percebesse, ninguém exceto Luiz Alves. Um sorriso tranquilo e perspicaz roçou os lábios do advogado, enquanto a moça, para esconder a impressão que lhe ficara, de novo se dirigiu à janela, onde esteve alguns momentos sozinha, meia voltada para fora e meia guardada pela sombra que ali fazia a cortina. Um rumor de passos fê-la voltar-se para dentro. Era Luiz Alves. Ah, disse ela, fingindo-se tranquila. Agradeço-lhe não haver insistido mais nos seus conselhos. A intenção era boa, respondeu Luiz Alves em voz baixa. Mas será agora excelente. Nem tudo está perdido. Eu me incumbo de salvar o resto. Guiomar franziu a testa, com o mais vivo e natural espanto. Tal espanto que parecia havê-la feito esquecer outro sentimento igualmente natural, o do despeito que lhe causaria aquela singular familiaridade. Mas o assombro dominou tudo. Guiomar sentiu que ele lera nela a razão da insistência e o desgosto do resultado. A ruga desfez-se pouco e pouco, mas a moça não retirou logo os olhos. Havia neles uma interrogação imperiosa que a alma não se atrevia a transmitir aos lábios. Se há nos do leitor alguma interrogação, esperemos o capítulo seguinte. Fim do capítulo 12.